com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da Gol no portão 02, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Vai reportar para o táxi, pushback, acionamento, coordenação com a equipe de solo após o parqueamento na posição 2 da aeronave da Gol. Solo, comandou, 3191, está pronto para o pushback, acionamento. Scan 3191, após a passagem da aeronave da Gol, coordenem com a equipe de solo, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Motorá 3191. O 3191 informa que vai acionar na posição após o pushback. Sim, só confirmando, inicia o pushback e após aciona, confirma? Não, aciona na posição, de estado 05. Sim, reporta então quando iniciando o pushback, são 3191. Motorá iniciando o pushback. Estabilizou ONU 162. Gol 1162, complete a final, chame torre, 1895. 1895. 82, solo aos 36, libere direito, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, eu tô batendo 2. Gente, gol no 094. Condor 24, está autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 1,60 graus, 1,19. 3082, táxi via Alfa e reporta antes ao táxi São Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta antes ao Juliette. Só trabalho. 1,162, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. O 1094, reporte ao término do desvio. Mais 5 milhas para a porta. Gente. O gol 1162, autorizado pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 139. Atente a pista molhada. 7 no pouso, 1162. O condor 24, decolado aos 38, chame controle 199, decimal 35. Controle 19935, Condor. Vai iniciar o pushback da 3191. Sim, está 3191, reporte pronto para o táxi. Condor. Pode levar a flotinha, senhores? Quando quiser retornar? Aguarde. Obrigado. Controle, boa tarde. Condor 24, decolado na sua escuta. Condor 24, contato radar, saída MOMO, submanter o nível de voo 370. 370, o Condor na saída MOMO. O 4082, observa a aeronave da TAN iniciando o puxo no 05, após a mesma adentrar o pátio 3, ingresso Juliette, portão 08. Tá visual com o trânsito da TAN. Após ingresso a Juliette, pátio 3, portão 08. Só confirmando o 08, pátio principal, ok? Após a aeronave da TAM, vai iniciar o push e vai adentrar ao pátio 3. Quando com segurança, ingresso a Juliette, portão 08, pátio principal. Juliette, pátio principal, portão 08, no 4082. Juliette, é porta estabilizada. 5220, ciente. 9.35, Papatango Yankee Data Charge. O gol 1162, solo 39, libere primeira direita, chame solo 121 decimal 9. Libera direita, 1219, gol 1162. Solo Salvador, muito bom dia, gol 1162, Euro. Gol 1162, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Siga Alfa, portarão Juliette, 1962 para ingresso. Oceania 6200, sua identificação, autorizado chega da mar e desce para nível de voo 050. Oceania 6200. 4207, livre a decolagem, pistão 10, vento 150 graus, 099. Livre de decolagem, 4207. 3895, táxi via Índia, ponte para a torre, 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Obrigado, bom trabalho, no 0 no meio, direita Índia, ponte para a torre, 118.95, 3 voo direto coral, Papatango, Romeu Delta. 1790, da Gol. Gol 1790, bom dia, informação Lima, só um instante, cópia, prepara a saída, Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, Lima, tá ciente da Lima, o gol no 790. Rodou até 3191, pronto para o táxi, 220, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Tá confirmando pelo AB1120? Negativo, 220. 220, copiado, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Bate o principal Índia, 6895 no ponto espera, 10, 16, obrigado, uma boa semana. Bom. Juliette, o gol 1962. Gol 1962, após a aeronave da TAM, ingressa Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 10. Juliette, aí falou minha até o 90, 1962. Azul 4207, contato radar, saída da Elfo e mantém nível de voo 340. Pode iniciar já a curva direita, tem uma formação pequena na nossa frente aqui. Autorizar direto Leda, Azul 4207. Autorizar direto Leda, 4207. Gol 1094, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Patango, Romeu até Oscar 7. 5220, complete aproximação, chame torre 1895. 5220, ciente, grato, boa. Então, 3295, livre a decolagem, pistão 10, vento 150 graus, 109. Bora 50, confirme, é o trip 5220? Corre, trip 5220, bom dia. Trip 5220, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 5220, sim. Na escuta do solo para a COP. 790 para Recife, autorizado nível 370. Da cola da 10, com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a nota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5455 no transponder. Ok, estou autorizado nível 370 para Recife, decola da 1-0 com primeira esquerda, Puca Caju, 358, 1-1-9-3-5. 1759, November. Bom, 790, correto, portão 62, chama para um pushback, pelo menos. Vai chamar. Chegou 1h, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 para 120, um papá 28 alfa. Para evitar o tráfego informado, cruza esquerda na proa 045, limitado pelo localizador. Controle Salvador, bom dia, até 3895. Tá, 3895, contato radar, saída da ELF e mantém nível de voo 340. Da ELF 347, 3895. Papatango, Romeu Oteósco, informa o tráfego 12h, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 090 para o 050, Airbus 320. Autorizado aliar e manter a cabeceira no zero. 3191, autorizado aliar e manter no zero. Papatango, Romeu Oteósco, sede, confirma quantas milhas irá manter essa proa? 7, libere primeira direção do solo 121 decimal 9. Direita, chama solo 1295, 220. 7. Tan 3895, pode rodar, Elton? Tan 3895, autorizar direto Leda. Autorizar direto Leda, Tan 3895, grato. Falador 35220, lembrou? 220 Alfa Kilo 43, posição 04, remoto 0443. Alfa Kilo, remoto 04. Condor 20, chame centro Recife, frequência 1. Correção Condor 24. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Uno, dois, cinco, quatro, cinco. Oceano 6200, tráfego superado, voo direto Tuna, desça para 2000 pés, de ajuste no 016. Ajustado no 016, desça para 2000 pés, direto na posição do Tuna, Oceano 6200. Whisky Tango Romeu, aguarde. Azul 4207, autorizado direto Bridge. Apresente direto Bridge, 4207. Papatango Romeu, Hotel Oscar, mantenha o nível de voo 090. Azul 4207, chame Cetro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Poderia confirmar a primária 125 no 5? Azul 4207, 1251, 13325. 251, 3325, obrigado, bom serviço. Protocolo? Afirma, no 5, você comeu com a base. 360 Galeão, autorizado, VPZ 10, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5451. Autorizado Galeão, nível 360, via Epresul 10, decola da pista 10, com primeira curva à direita, no perfil da Gael. Após Leda e então Bridge, 119.35, controle 5451, é o transponder Gol no 55. Contorno de tarde, o TAM, bom dia ainda, o TAM 3191. TAM 3191, bom dia, contato radar, saída da Gael, subir mantendo nível de voo 340. Dael para o 340, 3191. Yankee Delta Charlie, reporte no Passo do Açu. Chame Torre 11895. Papatango Yankee Delta Charlie, reporte sobre o farol de Itapuã, o vento 140 graus, 159. Charlie. Autorizado, Whisky Tango Romeo. Papa Uniforme Tango Serra Alfa, controle. Papa Uniforme Tango Serra Alfa, informa um tráfego na sua posição de 12 horas, 10 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés sem contato com o controle. Tango Romeo, aguarde. Whisky Tango Romeo, tráfego superado, deixa parar 3 mil pés, ajuste 0.6. Suba para nível de voo 120. Parte 0 está, se possível, direto para o pátio 0 está. Autorizado, direto para o pátio da Aerostar, Yankee Delta Charlie. Reporte no solo controlado, o vento no 30 graus, no 4 nós. Da área, claro. TAM 3895, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, 3325, boa tarde, TAM. Olá. Prossiga. TAM Uniforme Tango Serra Alfa, prossiga. Papá Uniforme Tango Serra Alfa, prossiga. Papá Uniforme Tango Serra Alfa, autorizado 065. Salvador, Oxané 6200, está ligando o localizador da ONU, Tango. Oxané 6200, completo final, chame torre 11895. 11895, pode ser a saída, 6200. Whisky Tango Romeo, desça para 2 mil pés, ajuste 0.15, inicie redução para 2009. 2009, desce para 2 mil, Whisky Tango Romeo. Oxené 6200, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 6200. Yankee Delta Charlie, solo 55, frequência livre. Oxené 6200, livre pouso, pressão 0, vento 130 graus, 1.69, check trem de pouso. pouso baixo, chave travado. Poderia só confirmar o vento para o Xané 6200? O vento 130 graus, 169, o Xané 6200. 130 com o 6200, 6200. Mike, do Leite Romeu, prossiga. Gente, 220 Rio de Janeiro autorizado, decola pista 17, curva direita, saída da El Leda Ilhéus. Voz Ilhéus, conforme plano, Zadina, Awake, DCT, controle 119-35, aciona 5454, Lima 2 Juliette. Eu gosto de coordenação com a torre. Zadina, final ILS, Whisky Tango Romeu. Whisky Tango Romeu, completa final, chame torre 119-85. 895, isso tem o Romeu, bom dia. Ah, 3191, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 351-3325, 3191. Em Salvador, boa tarde, Papa Romeu, isso tem o Romeu, está na final da 1-0 embaixo travado. Papá Romeu, Whisky, Tango Romeu, chame torre, 1-1-8-9-5. Perdão. Hotel Juliette, 220 nível, entendido que tinha sido 4 pessoas a bordo a vaga, confirmando a transporte fê. Então, agora interização de pouso. Romeu. O Xené 6200, libere direita, chame solo 121 decimal 9, solo 157. Agilize por gentileza. Ok, tá agilizando, chamando solo 219. Então, eu estou rodando, solicita circular para 117, visual. Exato, puxa, gol 97, 90, ponto pistole. Vai voltar para o táxi 1790. Retorre, 1895. 1295, graças ao meu. Cancelado, o instrumento cancelado ao 58. Romeu. Oi, muito bom dia. Papapá, Mike Juliette Romeu, confirme intenções? Está na rotatória, intenções de sobrevoo no cartódromo, próximo à carteira 22. Ok, o Mike Juliette Romeu pode tomar a proa da cabeceira 28, reporte a uma milha da cabeceira 28. Reportará uma milha, grave, totalmente plantado. Passa a final da 7, o Stan Romeu. O Stan Romeu, cheque trem de pouso, está autorizado o pouso pistão 17, vento 130 graus, 149. O pouso pistão 17, baixou e travou o Stan Romeu. Whisky Tango Romeu, solo ao 59, confirme parte do estacionamento. O Whisky Tango Romeu, faça o backtrack e reporte de frente da pista. Mike Juliette Romeu, qual o tempo estimado sobre... Inicialmente, previsão para 30 minutos, totalmente condicionado ao seu tráfego. Caso é necessário, decolagem ou aproximação, vai livrar o setor e retorna posteriormente, ficando a sua escuta permanente. Ciente, Mike Juliette Romeu. Whisky Romeo, ao seu sinal, frequência livre. Mike Juliette Romeu está autorizado sobre voo no cartódromo, mantenha a minha escuta. Autorizado e mantendo na sua escuta, grato, Romeu. Toma aí. Azul 4463, pelo copo. Irmão. 240 Léo, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leida, pós direto. Controle 199.35, aciona 5463, azul 4463. Azul 4463, autorizado para Ilhéus, nível de voo 180. Pista no zero, primeira curva direita, saída da El Leida, direto Ilhéus. Controle 199.35, transponder 5463. Hoje nível 180, o nível autorizado 4463, já porta pronto, puxa. Nível 180, 4463. Autorizado táxi e índio, ponte para 102, 8195, legal 1015. Cogino, 1016 agora, 1790. 1016 com 1895. Juliette Romeu, em seu voo na 28, permanece na sua escuta. Ciente, Mike Juliette Romeu, mantenha a minha escuta com você. Na sua, Romeu. Torre, muito bom dia. O 1790 da Gol está próximo ao ponto 0 da cabeceira 10. Se autorizado, estamos prontos. O Gol 1790, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém 1790. Então, 3216, aciona a notificação, vai na prioridade para chegar na mar e deixa para nível de voo 050. Mike Juliette Romeu, prossiga litoral norte para a praia de Buraquinho e aguarde instruções. Buraquinho, Romeu. Controle 119.35, aciona 5465. Papapá, Lima, Mike, Fortress, prossiga. 790. Ciente, aguarde o Gol no 790. Papapá Lima, Mike Fox, Trote, Ciente, Matheus Contas, Duas, 510, reporte Paripe. Gol 1790, informa o tráfego de helicóptero a 500 pés sobre a linha do litoral, não interferirá com a sua decolagem, mantenha a posição. A posição. Mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Aguardo. Chalé 6255, boa tarde, aciona identificação, desça para nível de voo 070, autorizado a chegada a máquina. Papatango, Romeu, Hotel Oscar, controle. Salvador, muito boa tarde, você é o voo 1864, centro da Mike, posição 1-1, autorização Maceió. 1864, bom dia. Só confirmando a saída prevista para Tepuca, transição do Zumbi, pirata fixo Zumbi em Maceió. O Puca, chamo Aracaju e prosseguiu pelo Isco 58, confirma a intenção. Direto Maceió, o 1864. Com 864, Maceió 370 autorizado, decola pista 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 199, decimal 35, aciona 5471. Autorizado Maceió 370, pista 10, curva esquerda, Puca, transição Zumbi. 199, decimal 35, 471, com 1864. Reporte para o Puxa, 1864. Guantanal, 1864. Papa Uniforme Tango Sierra Alfa, serviço radar terminado, 60 milhas sudoeste do Vale de Salvador, chame Ilhéus na frequência 1201. 9935. 9935, obrigado, até a próxima. Gol 1790, decolou passando 1200 na Pucaru. Gol 1790, contato radar, saída Puca, submantendo nível de voo 370. Subindo 370, tem quantos já presente, voa direto o meu Fox 008? Gol 1790, senta, aguarde coordenação. Guarda. Papa Uniforme Tango Serra Alfa, controle. Ah, 3216, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada a sinal USA, está estabilizada. 2000, contará, Gol 1790, autorizado, Romeu Fox 018. Obrigado, senhorita. Romeu Fox 018. Prossiga, Mike Juliette Romeu. É, torre, desculpe. É, vai livrar a sua capteira 28 e permanece entre 28 e a 35. aguardando nova coordenação com a rede. Ciente, Matilha de Romeu. Grato. Papatango Lima Hotel Juliette, está autorizado o táxi, repórte para ingresso na pista 17. Ali mantém cabeceira 17 e o Lima Hotel Juliette. O Mike Juliette Romeu, por gentileza, tem uma nave para decolar instrumento da cabeceira 17. Afaste-se do eixo da 35 em direção a 28, ok? Dado, já está se afastando, Romeu. Está autorizado mais filete no meu, cruza o eixo da 28, permanece sobre Lauro de Freitas. Ok, autorizado cruzar o eixo da 28 e prosseguir para Lauro de Freitas, ok? Grato. O Lima até o Juliette está livre da decolagem da 17, o vento é 150 graus, uma dezena de nós. Tá, 32 no meio, prossiga. Autorizado, por momento. Autorizada, sinal LS aposta estabilizada, então 316. Pará. Chanel 6255, desça para 2000 pés, ajuste 0015, autorizada a final IS, aposta estabilizada. Papatango Lima da Juliette, decolado aos 15, chame controle 119.35. 119.35, bom trabalho. Obrigada. Entrada de Vilas, não é isso? No portal principal. Afirmo nas costas do Atacarejo. Ciente, mantém sobre, setor sobrevoando, ok? A intenção é aguardar ainda a coordenação da empresa? Afirmo. Sim, média. Se tiver um retorno, por gentileza, nos informe. Informarei, Romeu, grato. 4-5, caso negativo 1288. 5-5-5-5, caso negativo 1288, obrigado. Da Mike Foxtrot, frequência livre. Sobrevisado, 3216. Fala 3216, completo final, chame torre 1-1-8-9-5. Obrigado. Papatango, Lima, Hotel Juliette. Rudolph Kant, climb to flight level 200, dial the passport. Rua Ota, Ota Tato, climb to flight level 200, we request initially, flight level 150, ma'am. Controle, qual é a frequência da torre, por favor? 1-1-8-9-5. Obrigado. Torre, Hotel 3216, também se avisaram, boa. Request, flight level 140, what's your destination? Lima, Hotel Juliette, climb to flight level 140. Roger, the position, we request heading 227 to avoid weather conditions. Confirm your heading. We are now up to 200, we request 225. Patango, Lima, Hotel Juliette, cleared, head 200. Hotel Juliette. Azul 4076, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Patango, Lima, Hotel Juliette, fly direct coral position. Roger, we'll fly coral position, Lima Hotel Juliette. Confio absoluto. Celso, espero que será por táxi 367. Hotel 3216, sala 118, libere primeira direita, chame solo 121 desse mal, obrigado. Estão 3-2 no meio, boa tarde, táxi Alfa, pontinho do táxi Juliette. Alfa, Juliette. O TAN 3-2 no meio, poderia confirmar o teto que avistou e a intensidade da chuva? Avistamos ali mais ou menos 1000 pés, chuva leve para morada, mas afinal curta mesmo, mas tá passando. Você sente a pista sem encontra escorregadia não, só apenas molhada? Molhada. Gente, muito obrigado pela informação. Repórter no Taxi Juliette, são 3 dias no meio. Xalé 6255, completo final ILS, chame torre 1-1-8, decimal 95. 95, boa. Campeão. Autorizado, táxi em Índia, ponte para 2895, negão 905, 1-5-5-6. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera 1895, 1015, ano 556. Confirma a aeronave que chama a torre? Via 255, estabilizado. Este é 6255, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde. 255, altímetro no 05, para informação, chuva leve para moderada sobre o campo, a pista apenas molhada, reporte com visual. A última aeronave que pousou estimou um teto aí aproximadamente de 1000 pés. Reporte com visual, Oceania 6225. Entendi, reportar visual, baixar de travado, 6225. Ponto de espera, pista 10, pronto, gol no 556. Gol no 556, mantenha o ponto de espera. Tenho no 556. 5367 para o saque. Com 59 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o registro. Autorizado o táxi e Juliette, cedendo passagem ao recolho da TAC para ingressar no pátio. E a mesma. Cujo livre táxi é Índia. Pode esperar todos, 895-0-05 na Juliette, cedendo passagem ao recolho. Trip 5367. Bem, você vai dar passagem ao TAC, 119-95. Pode esperar. 1-8-95, pode esperar. Contra o espectramento, posição 8. Azul 4463, autorizado, puxa a porta para o táxi. E depois, 4463. Confirmando ponto de espera 1895. Espectacionamento, posição 1. Gol no 864, autorizado para inspeccionar, por táxi. Autorizado, chama táxi, gol no 8. Triplo ponto de espera 1895, confirmando. 895, quente. Ciente, autorizado pouso, 180 graus com 8 nós, atento a pista molhada, Ocean 6255. Reforço 6255. Luz no 3, aguardando o corpo. Marim! 3-4. Juliette, Bravo, Delta, prossiga. Papatango, Juliette, Bravo, Delta. Contato radar 60 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 1-0-0, autorizado chegada a bomba, reporte para descida. Cruzar o campo aqui, convindo. Afastado as cabeceiras para diminuir a interferência e vai sobre a BR. Acena 5460, China 6213. 2-17, ok? Graça, Romeu. Eu chamo 6255, fala os 24, libere primeira direita, chame só o 2119. Confirme o código transponder. Gente, acione o código 5176. Do 4463, vamos para o dono 02895, negar no 0115. Desvio J. Gente, desça para 2000 pés. O ajuste 1-0-5. O azul 4463 na travessa 62, sai de passagem a Avianca que está na Alfa. Após o mesmo, prossegue com o espero, ok? Juliette Romeu para cruzamento da 17. IFR. Juliette Romeu está autorizado o cruzamento da pista 17. Aposte a me controle 199-35. Autorizado cruzamento, controle 19-35, graças, bom dia. 35367, mantém ponto de certo. Autorizado 360 Guarulhos, via Upper Zulu no meio. Decola pistão 0 com a direita, saída da Ela e da Bridge. Controle 199.35, aciona 5505. Autorizado 1360 São Paulo Guarulhos, decola no 0 da Ela e da Bridge, saída Upper Zulu, 160 via 5505. Transponder 119.35, autorizado agora com 1167, portão 10. Volta quando pronto, puxa o número no mensagem. Eu vou estar lá quando pronto, no mensagem. Valeu. Com 94, Salvador, 0235. Sim, Romeu. O Mike Filete Romeu, aproximando agora do aeroporto. Segue para a interceptação da BR, sobrevoa na região de Pernambuco. Incidente, cancelou o sobrevoo em Pernambués? Não, não, vai seguir para sobrevoo em Pernambués. Tá na prefeitura do controle ou da torre? Tá na segunda torre, transfere agora o controle, 10935. Ah, ok, desculpe, um abraço aí. Nada. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Lembrando o aeroporto, segue para sobrevoo região de Pernambués. Mike Juliette Romeu, tem condições de voar na proa do Iguatemi, da presente? Afirmo. É, de 500 pés na proa do Iguatemi. Prato. Mais condições de setor de decolagem? Olha, no momento, é um momento estável. Sem turbulência, a visibilidade um pouco restrita também. Gente, muito obrigado pela informação. Controle 0935. Afirmo, decolar 228, voo no 556. Controle 1 no 9.35, bom voo. Obrigado. O 35367 copiou as condições do setor de decolagem, informadas pelo aeronave que decolou à frente. O vento 180 graus com 0,612 nós, até a pista molhada. Livre decolagem, pista 0,5367 da TP. Voo 1556. Azul 4076, prossiga. Azul, aeronave, chamou. 1556. Avião, azul, escuta. Voo no 556, contato radar na decolagem, subir, mantém nível 360, saída da El. Da El 360, voo 556. Aos 30 decola, controle 1 no 9.35, bom voo. 1 no 9.35, obrigado, 35367. Detectando aliás, azul 4076. Azul 4076. Complete o final ILS, chame torre 1 no 8.95. Obrigado, boa tarde, mantenha o ponto para por gentileza. Até pode dar alguma noite, né? 2000 agora na Bucaru. Trip 5367, contato radar na decolagem, sub mantém nível 190, saída Puca. 190, Puka 35367. Passando o marcador de estrada. Brasil 4463, autorizado decolagem pistão 0, vento 150 graus, 0629, pista molhada. Livre decolagem pistão 0, Azul 4463. Azul 4076, altímetro 1015, altímetro, corrigindo, 1015, vento 150 graus com 05 nós. Continua aproximação, aguardando pista livre, chuva leve sobre o campo. A última aeronave que pousou aí avistou aproximadamente a 1000 pés de teto. Pista molhada. Reporte quando o visual 4076 de Azul baixar travada. Já está baixado, não vai chamar de visual Azul 4076. Center. Salvador, voo 1167, portão 10, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionado, voo 1167, porta pronto, push, pronto, é. Táxi. Autorizado, push, acionamento, chamada táxi, tempo 1167. T5, bom voo. Chegou a T5, obrigado, bom trabalho. Azul 4463, é o contato radar na decolagem, subiu uma TNV 180 na saída da EL. Sobe uma TNV 180, saída da EL 4463. Então 3290, acione a identificação autorizada e chega da Mari, vê se mantém a nível 050. Da Mari 050. Mike e Juliette, Romeu, prossiga. Ali mantém cabeceira 1-0? Ali mantém 1-0, vou 1-8, né, passa. Reporte visual com campo. Passarigo 2230, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Chama estabilizado, 3-0. Controle, eu não sei que você começa a solicitar voar bridge. Sim, me chamaram mais. Bom, eu não sei que você começa a solicitar bridge. Aguarde, eu não sei que você começa. 4, ao livrar chamou solo 1-2-1-9. Antes de livrar, poderia informar as condições do campo na aproximação? Ciente, 1-2-1-9. Uno 864, pista molhada, vento 140 graus com 0,5 nós, altímetro 1-0-1-5. Autorizado a decolagem, pista 1-0, Uno 864. Autorizado a decolagem 1-0, 1-0-1-5, 1-864. Alterna 1-3-3-2-5. Boa, tem que ser como é que você vai ver. Papa Tango Lima, Hotel Juliette, 60 miles south westbound from Salvador VOA. Radio service terminated. Contact Liel now, frequency 120.1.